Thank you. sua cabeça para que eu possa orar? Santo Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de nos ajuntarmos em tua presença. A oração é que o teu Santo Espírito conduza esse culto. Possa falar aos nossos corações de uma data tão importante para nós. Que nós possamos de fato compreender qual o desejo do Senhor para as nossas vidas. Por isso, Pai, eu peço que se há nesse ambiente alguém que passa por alguma dificuldade, ainda que seja no campo físico que o Senhor vá curando, seja no campo espiritual que o Senhor vá fortalecendo, seja no campo psicológico, Pai, restaura. Senhor, que o jogo diminua e que o Senhor cresça nas nossas vidas. A oração que eu faço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Hoje, para nós cristãos, é a data mais importante do calendário cristão. A data mais importante. Pastor, não é o nascimento de Cristo? Não é. Não é o Natal? Não é. Mas não é Sexta-feira Santa? A morte de Cristo em nosso favor? Também não é. Também não é. Muitos que se diziam deuses e que fizeram milagres nasceram, viveram, morreram, mas não ressuscitaram. Só o nosso Deus ressuscitou. Podemos buscar em todos os sepulcros onde foi enterrado esses que se diziam deuses. Haverá vestígios. Mas se buscarmos o sepulcro onde foi enterrado Jesus, o nosso Deus que se fez homem, ele continua assim. Amados, essa palavra ressuscitou é muito forte. É muito forte. 800 anos antes do menino Jesus nascer, alguém profetizou: nasceria um Salvador. 450 anos antes do menino nascer, alguém profetizou: vai morrer por cruz. Alguém disse que ele morreria na cruz. 450 anos bem antes de nascer, Jeremias profetizou: o Salvador está a caminho. Ressuscitou. O nosso Deus é vivo. Eu não sei como que você se relaciona com ele. Eu não sei se é só os domingos. Eu não sei se é só em datas específicas. Eu não sei. O que eu sei é que ele é vivo. Nosso Deus é João 20. No primeiro dia da semana, um domingo, ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Era madrugada. E ela viu que a pedra havia sido removida. Então, Maria Madalena correu ao encontro de Simão Pedro. Obrigado. E do outro discípulo, a quem Jesus amava, João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor. E não sabemos onde ele está. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo, João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em um lugar atrás. Então, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e acreditou. Porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Aí então, os discípulos voltaram para casa. Versículo 9. Porque não entendiam a Escritura. Os discípulos de Jesus, aqueles que conviveram 3 anos e meio com Jesus, que conheciam já a antiga Escritura, liam, mas não entendiam. Já havia texto bíblico, Antigo Testamento. Cristo já pregava texto bíblico, Antigo Testamento. Mas os discípulos que conviviam com Cristo não entendiam as Escrituras. A pergunta necessária é: temos entendido as Escrituras? Temos estudado as Escrituras? Temos separado um tempo para ler as Escrituras e meditar a respeito do que foi lido? Ou temos nos deixado levar pelas tradições, pelos costumes, por aquilo que mais agrada os nossos corações? Imagine 800 anos antes de algo acontecer, aquele fato ser descrito com detalhes. Só Deus. Só Deus. Os discípulos que conviveram com Jesus não entendiam as Escrituras. O livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 1 ao 20, ele fala a respeito da 10ª praga, Ele fala que com a mão forte de Deus, ele livraria os judeus daquela escravidão. E esse capítulo, Deus dá ordenanças para que o povo judeu cumpra aquelas ordenanças a fim de que eles fossem libertos da escravidão. Há um ritual a ser seguido, porque o Deus, na aliança do Antigo Testamento, é um Deus de ritual, diferentemente do Deus da nova aliança do Novo Testamento. Há ali um ritual da Páscoa. E basicamente, o que seria a Páscoa? A Páscoa seria separar o cordeiro, sem mácula, sem vício, sem defeito, sacrificado. Por que sacrificado? Representando a morte de um inocente. Aspergir aquele sangue na soleira e na verga da porta, simbolizando que aquele sangue seria o sangue que livraria os primogênitos dos hebreus quando o anjo da morte passasse. A Páscoa dos judeus deveria que aquele cordeiro que foi sacrificado tinha que ser consumido por completo. Não deveria restar nada daquele cordeiro. E se uma família fosse insuficiente para comer todo o cordeiro, tinha que convidar a família vizinha para que fizesse a ceia pascual junto. Da ceia pascual fazia parte ainda o comer o pão sem fermento. O pão sem fermento representava que a saída da escravidão seria rápida. Não dava tempo para fermentar, esperar fermentar o pão. Então o pão tinha que ser sem fermento. E para completar, havia necessidade na ceia para os judeus que se comessem ervas amargas. Por que ervas amargas? Simbolizando a dificuldade que foi aqueles anos, 430 anos aproximadamente, como escravos do Egito. Deus fala que aquilo seria um memorial, uma lembrança indefinitiva, perpétua para toda a vida. Todo judeu ou aquele simpatizante da religião judaica tinha que fazer isso. É muito comum ainda hoje nas comunidades judaicas isso acontecer. É muito comum. Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26. Partido 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, a Páscoa era o primeiro dia. Depois da Páscoa havia mais 7 dias de festa, que era chamada festa do dos pães sem fermento. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram até Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Jesus respondeu: vá até a cidade, a certo homem, diz-lhes: o mestre diz, o meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a refeição da Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa judaica. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me entregará. Ele sabia que seria traído. Profundamente tristes, cada um deles começou a perguntar-se: sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: quem me trairá comerá comigo da tigela. Na verdade, o filho do homem vai conforme está escrito a seu respeito. Já era anunciado. Mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Para essa pessoa, seria melhor não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse: sei que não sou eu, Rabi. Nem que traidor era mentiroso. Respondeu Jesus: sim, és tu. E Jesus era franco, transparente. 26. Enquanto comiam o que? A Páscoa. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus, com esse ato, ele quebrou a cerimônia pascual judaica. Com esse ato, Jesus acrescentou a cerimônia pascual judaica algo que não havia, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Amado, nesse instante, Jesus estava estabelecendo uma nova aliança, uma aliança perfeita. O sangue passado na verga era sangue de animais inocentes, mas ainda animais, apontando, sinalizando, como Jeremias fala, de que haveria um dia de que o sacrifício perfeito aconteceria. E qual sacrifício perfeito é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus Cristo é aquele que foi morto em razão dos nossos pecados. Ele inocente, ele morreu em nosso favor, ele morreu para remir os nossos pecados. Até aquele dia, a lembrança era dos animais que haviam sido mortos para proteger os hebreus, os judeus, do anjo da morte lá no Egito. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia numa festividade de Páscoa, ele estava dizendo: olha, daqui a pouco eu morrerei, e o meu sangue é o sangue da nova aliança. E ele acrescenta: todas as vezes que vocês participarem desta ceia, será como um memorial em meu favor, em minha lembrança. Deus, no Antigo Testamento, ele pediu para que a Páscoa fosse um memorial da saída do Egito. Jesus, judeu que era, tinha que fazer a Páscoa judia. Mas nós não somos judeus, nós não imolamos animais, nós não comemos pão sem fermento, nós somos cristãos, nós vivemos na nova aliança, e a nova aliança foi selada com o sangue de Cristo. Antes nós éramos escravos, escravos do pecado. Satanás nos acusava. Mas hoje, irmãos, nós somos cobertos pelo sangue de Cristo. Nós não somos cobertos por sangue de animais. O nosso cordeiro pascal chama-se Jesus, aquele anunciado por João, eis o Cordeiro de Deus que salva todos do pecado. Jesus, João ao anunciar isso, não estava apontando para um animal, estava apontando para Jesus, o Cristo, o Messias anunciado. Não dá para navegarmos com um pé em cada barco. Não dá para navegarmos com um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo Testamento. A nossa Páscoa chama-se Santa Ceia. O nosso Cordeiro chama-se Jesus Cristo. O sangue que nos cobre é o sangue de Cristo. A carne que comemos é o pão. O sangue que bebemos é o vinho, o suco. É preciso ousadia. É preciso coragem para servir a um Deus de verdade. A um Deus que se relaciona conosco. Enquanto alguns celebram a ceia uma vez ao ano, nós celebramos todos os dias. Cristo, Ele renasce em nosso coração todas as horas. O evento mais importante para a comunidade cristã não foi o nascimento de Cristo. Não foi a morte de Cristo. Foi a ressurreição de Cristo. Porque todos os outros nasceram, morreram, mas não ressurgiram. O nosso olhar tem que olhar, tem que ser para um Deus próximo, não um Deus distante. O nosso olhar tem que ser para um Deus de relacionamento íntimo. Ao morrer na cruz, o véu do templo que separava os homens do lugar santíssimo, onde só o sacerdote entrava, foi rasgado. E não foi rasgado de baixo para cima, simbolizando o ato humano, não. Foi rasgado de cima para baixo, sinalizando que foi Deus quem rasgou. Deus não quer ritual. Jesus Cristo não quer ritual. Ele quer relacionamento. Ele quer que você o louve, o adore em espírito e em verdade. Por quê? Porque Ele te conhece por dentro. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Mas Ele quer que caia o orgulho. Ele quer que caia a arrogância. Ele quer que sejamos dependentes dele. Os discípulos conviviam com Jesus e não entendiam as Escrituras. Eu imagino que, após a morte de Cristo, e o texto bíblico nos fala isso, houve uma dispersão. Todos abandonaram. Todos se afastaram do Cristo. Todos fugiram. Nenhum ousava dizer que era cristão. Talvez há nesse ambiente alguém que se pergunte, mas Deus não responde às minhas orações. Talvez há nesse local alguém que se questione, mas Deus parece tão distante. Quem fala isso aos teus ouvidos é Satanás. Porque o nosso Deus fala que Ele é próximo, Ele é conosco, Ele está conosco ainda em meio às tribulações. Aqueles discípulos, um dos quais a Bíblia anuncia que era o que Jesus mais amava, eu imagino que quando ele foi em direção ao sepulcro, brotou no coração dele alguma esperança. Alguma esperança. Talvez muitas dúvidas, mas alguma esperança. Eu imagino que, ao chegar e olhar o sepulcro vazio, tenha nascido alguma esperança. O texto fala que o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado, separado do pano mortuário. Se eles, de fato, eram judeus, eles sabiam o que isso queria dizer. Jesus, ao dobrar aquele pano que cobria sua cabeça, na lei judaica dizia: eu voltarei. O dobrar o pano é um simbolismo de alguém que diz: olha, eu estou feliz com a recepção e eu voltarei. Na lei judaica, ao participar de uma refeição, ao participar de uma convivência, a pessoa, ao se despedir, dobrava o lenço de maneira que o proprietário sabia que ele ficou feliz e ele vai voltar. Não dá para ser crente sem conhecer as escrituras. Não dá. Talvez vocês pensem que saibam algo da escritura. Os discípulos que conviviam com Jesus não sabiam, e você não sabe. Assim como eu não sei. Assim como eu não sei. Hoje é a data mais importante para o cristão. O nosso Deus é vivo. Ele é vivo. E Coríntios fala que se ele é vivo, nós também ressurgiremos. Nós também venceremos a morte. A minha oração é: amados, o dia que você conhecer mais de Jesus, a tua vida vai mudar. Brotará uma certeza tão grande na tua alma, nada vai te atemorizar. Mas não é esse Jesus que a mídia fala, não é esse Jesus que as grandes empresas exploram. É o Jesus anunciado no Evangelho, que viveu e vive. Levítico 11:5 fala que o coelho é um animal imundo. Levítico 11:5 fala que o coelho é um animal imundo. Colocaram um animal imundo para nos lembrar do dia do ressurgimento de Deus. Isso é satânico. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer o texto bíblico. Levítico 11:5 fala: coelho é imundo, não se deve comer coelho. Eu não sei como foi tua Páscoa até agora, mas a partir de agora nós de fato vamos participar da Páscoa em que nós relembramos no sacrifício vicário de Jesus Cristo em nosso favor. A Santa Ceia. Os irmãos que estão preparados para participar da ceia, e que puderem, por favor, fiquem em pé. Que nós possamos, em silêncio, nos apresentar diante de Deus, pedindo a Ele que perdoe os nossos pecados e que nos aceite, continue nos aceitando na Sua presença. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, em teu nome, Pai, santifique esses elementos, Senhor, vosso Senhor Deus, em nome de Jesus, através de fazer diferença em nosso coração. Nós possamos de fato reconhecer que o Senhor Jesus é nosso poder pastor e que esses elementos apresentem o Senhor Jesus em nossa vida, como nosso Salvador, como nosso Deus, e reconhecendo a oração que passa em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de participar da ceia com o Senhor. Perdoe todos os meus pecados, Pai. Pecados já confessados, pecados que porventura não vêm em mim, para que eu possa me apresentar limpo na tua presença. Que Deus, Deus, sim, que Deus, que o Senhor Jesus nos santifica, nos torna limpo, para que possamos estar na tua presença. Amados, todos aqueles que têm condição de participar da ceia e que podem mover-se aqui à frente, vem, participemos da ceia do Senhor. Na noite. tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Comamos o pão. É a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E vamos ouvir. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela alegria de podermos participar da ceia com o Senhor. Porque sabemos, Senhor meu Deus, que o Senhor é aqui conosco. Pai, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações através do teu Santo Espírito. Continuar nos protegendo como tem feito. Continuar, Senhor Deus, sendo Deus presente e Deus em relacionamento. Pai, que nós possamos a cada dia, a cada segundo da nossa vida, rendemos graças a Ti pelo grande sacrifício feito em nosso favor. Que nós possamos compreender que o Senhor é o soberano sobre a nossa vida e que nós vivemos a dependência do Senhor. E a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos. Podemos ficar? Eu vou pedir para o grupo de louvor, nós vamos passar um vídeo rapidinho. E assim que terminar o vídeo, o grupo do louvor, ele faz o último louvor para que nós possamos estar encerrando o culto. Sentado mesmo. Gostaria de fazer oração sacerdotal. Ainda sentado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que o amor perfeito, completo, porque Deus é amor, e que a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, com toda a igreja sobre a face da terra, e de maneira especial e particular com a igreja do Fortaleza, com a igreja do Araés, com a igreja Rosa, sobre todo o Brasil. Pela ação que eu faço, em nome de Jesus. Amém. O vídeo. Thank you.